E aí, malandragem, aqui é Bezerra da Silva, provando e comprovando sua versatilidade. No hip hop com samba, se liga na mensagem. Golpe de mestre, ninguém vai descobrir. Tanto faz liga pra CIA ou para o FBI. Palestino ou judeu, Shaolin ou Pichain. Todos vão morrer no fim, sendo nobre ou plebeu. Se a situação tá preta, que fique jamaicana. Junto as pontas, zelos, pra uma bomba de bacana. Tô perrio na mão, casaco de visão, DJ detona. E no som que esse camarão é do bom. Atrasam o povo, mas eu me adianto. Na Babilônia não existe nenhum santo. Enquanto isso, TX9 na internet, eterno que me moderne é 24x7. Soltinho ou prensado, pra mim tanto faz. O que me interessa é que seja eficaz. O dono do cachimbo é o Saci Pererê. Kung Fu, Karate, libera com Saquite. O ministério aprova e o povo toda adora. Na bolsa estoura o dólar e o povo apavora. O ministério aprova e o povo toda adora. Na bolsa estoura o dólar e o povo se apavora, malandra. Abracadabra, pé de cabra, que se multiplique em mil a erva sagrada. Porque estaria aprovada até pelos cães do capeta, que me patrulham no nível de Tomás e o Buceta. Me atormentam, mas na ganja encontro paz. Olho vivo, falo fino, soldado de Satanás. Espécie suja, ratos e porcos. Se o bicho pega do crime, me teletransporta. King Kong tá com bong, cheio de banana. Todo cuidado é pouco com os cana paisana. Se não tem grana, assina 12 ou 16. Fecha uma boca, abre outra, começa tudo outra vez. Maus policiais em todas as capitais. Por mim juntava tudo e queimava em Alcatraz. Acham o que representou, o mau exemplo. Os pretos no estilo raga, rap é o som do gueto. O ministério aprova e o povo todo adora. Na bolsa estoura o dólar e o povo apavora. O ministério aprova e o povo todo adora. Na bolsa estoura o dólar e o povo se apavora. E aí acusa, quem sabe ela ajuda a acabar com a bagunça. As secolas da ditadura continuam por aí. A lei é proibir, reprimir, é claro e extorquir. Luto pela honra dos meus ancestrais. Acendo uma vela para o rei Selassie. Há 6 mil anos atrás, até hoje em dia o povo indica favores de nota 10. É a cannabis sativa. O ministério aprova e o povo todo adora. Na bolsa estoura o dólar e o povo apavora. Se apavora. Nunca vi ninguém dar dois, por isso que eu vou embora. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca de zai. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Acabou? Gererê, gererê.